1074. Pronto para push acionamento. 1074 autorizado, chame táxi. Reporta quando pronto o táxi. O 1074. Total 9908, na escuta? Afirmativo, pronto, copy. O total 9908, somente para informar que a rota apresentada no plano de voo está incorreta. A gente tem aqui os LOTANs 1293/11, que diz que a rota preferencial para Guarulhos, dia segunda a sábado, de 5h40 até 0090 domingo, e domingo de 15h10 00 a rota para Guarulhos deve ser a Peruísque 50, e 2000 ao 5h40 pode seguir pela rota alternativa, Aperdoou no 4, Gruxa, Aperdoou no Mega, Belo Horizonte, Trive, Aperdoou 58 Poços. Aí, no caso, se for RNAV, se não for RNAV, pode prosseguir mesmo pela Peruísque 50. E o plano que a gente tem apresentado aqui é Peruísque 58. Para que você entre em contato com a sala IS para regularizar o plano de voo. E o 5972, na escuta? Afirmativo, sempre. Confirmando, o senhor não pode prosseguir em rota RNAV, confirme? Confirma a sua mensagem? É porque a partir desse horário agora, as aeronaves para o Galeão via Peruísque 50 somente se não forem RNAV, porque senão deve prosseguir por uma outra rota aqui, que é a Peruísque 50 até Bidev, depois a Per November 857 até Porto Seguro e após via a Per Luno 6. O senhor pode confirmar? Não, faremos a RNAV, senhora. Gente, por gentileza, a gente tem aqui apresentado via Peruísque 50 e está em desacordo com o horário do LOTAN. Eu pedi também para você entrar em contato com a sala IES para regularizar o plano de voo. A senhora pede para que tenhamos que fazer a regularização do plano de voo na sala IES? Afirmativo, vou realizar CHG, solicitar CHG para mudança de rota de acordo com a rota prevista. Mas a rota prevista foi aquela que anteriormente a senhora havia nos passado, seria até Bidev, né? Nós fazendo a RNAV mesmo assim, teria que fazer essa alteração? Afirmativo, tem que fazer a alteração para a rota de acordo com o que está no... No LOTAN, o LOTAN está em vigor desde do dia 8. Na verdade, essa mudança já está desde o dia 20 de outubro, mas aí houveram algumas modificações que estão valendo do dia 8 do 11 até 17 do 11. Que a rota prevista seria Peris 50 até Bidev, até Novembro 857. Porto Seguro, Apes 1 no Meia Grufe e Apes 1 no 4 até Toquim, para o Galeão. Nós iremos fazer a rota que foi determinada em nosso plano. A gente vai entrar em contato então com o FMC Recife e o CGNA para confirmar se pode ser feita, mas a rota apresentada no plano está em desacordo com o Notam. Na minha 224 para puxa acionamento G01. Autorizado, chame para o táxi, o Xander 6224. Vamos lá para o táxi, 6224. O Gol 1074 está pronto para o táxi, com o POB de 1149, autonomia 4 horas, alterna Galeão. 074, táxi Lia Juliette Alfa, no ponto de espera, chame pronto para decolagem, ajuste no 013. Lia Alfa, no ponto de espera, chama pronto para alinhar a decolagem. Senhora, retornando ao Rio 5972. Prossiga. Olha só, o que o centro determinar para nós, que é o que consta, nós prosseguiremos. Afirmativo, só que o centro, já que o NOTAM já está, já está em vigor há algum tempo, as companhias aéreas elas já estão realizando o CHG para mudança de rota, se tiver desacordo com o repetitivo. A aeronave da Gol agora mesmo para Guarulhos, o repetitivo está com uma rota, a Gol já solicita a CHG e quando ele pede, a CHG já está no sistema quando ele pede a cópia. Então, assim, o plano do Rio já foi apresentado em desacordo. Não sei se, no caso, o despacho está... Não desconhece, no caso, né, o NOTAM, que está em vigor desde o dia 9. Mas a rota tem que ser apresentada de acordo com o NOTAM. Informação uniforme. 3305, controle, ajuste 1013, via chegada Mari, desça para 2000. 2000 via Mari, reduzindo 2509, 3305. O Gol 1074 no ponto de espera. Gol 1074, ali em decola, vento 080 graus no 09. Gol 1074. Total 9908 novamente. Prossiga, total 9908. Poderia confirmar para o total o todo plano DCT Leda, DCT Krat, Amper Zulu 1-4, Grupo, Amper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, DCT Trip, Amper Whisky 58, faltou especificar esse DCT. Afirmativa, após o 358, posso de Caldas. Então, a mudança apenas especifica essas fixas, né? Afirmativo. Deve seguir essa rota. Ok, muito obrigado. Torre, confirme o vento para 1074. 080 graus, 08 nós. 080 com 08. Livre decolagem por 1074. Afirmativo. Autorizado decolagem da pistola 0, voo 1074. 1074. Salvador, Torre Salvador, China 6224 para o táxi com 63 a bordo, 2 horas de autonomia, alternativa é Salvador. É 6224, táxi Índia Alfa, chega no ponto de espera da 10 pronto, ajuste no 013. Indy Alpha, que é o maior ponto da pista 1-0, pronto, com 1.003, um ajuste, o Xuxa 6224. Bono 074, decola 30, controle 119, decimal 8. Bom dia. 119,8, bom dia. Controle Salvador, o gol 1074, decolado no momento na sua escuta. Bono 074, controle, contato radar. Salvador, total 9908. Total 9908, mantém escuta. Número 224, vai com os 33, controle 119, decimal 8, bom dia. 19, decimal 8, uma boa noite, 6224. Controle Salvador, boa noite, Uxaner, 6224. Luciano 224, esse é o controle, está em contato, radar. O total 9908, na escuta? Afirmativo. Ciente, a gente entrou em contato com o SMC em Recife e realmente nesse horário agora tem uma brecha do Notam que realmente pode prosseguir pela rota que quiser. Aí só tem preferência por qual rota? Upper Whisky 58. Ciente, estamos prontos para a classe? Afirmativo. Total 9908 para Guarulhos, autorizado nível 320, decola da pista 10 com primeira curva à direita. A saída será da El, Leda, após Leda, prossegue direto Sagaz, Aperuísque 58. O controle Salvador opera em 119.8, aciona o 51055, total 9908. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El. Após da El, Leda, após Leda, Sagaz, prosseguindo na Aperuísque 58, chama controle Salvador 119.8. Total 9908, chame pronto para inspecionamento. O Rio 5972 na escuta. Salvador, total 9908 para puxa de estacionamento. Autorizado, chame para táxi, total 9908. Autorizado, puxa de estacionamento, chamada para táxi, total 9908. O Rio 5972 está na escuta. Tal 5972, na escuta? Coluna 074, chame Recife, a frequência 13325. Recife, 13325, graças, boa noite. Boa. Reduza para 210 nós. Já reduzindo, 3305. 5972 na escuta? Afirmativo, possível. Confirmando, a gente entrou em contato lá com o Centro de Gerenciamento de Fluxo, lá em Recife, e realmente tem um horário aqui entre 00 no 0 até as 3 Zulu, que realmente não tem rota determinada. Então realmente você pode prosseguir via Peru 50, tá pronto, Sacote? Peru 50, afirmativo. Rio 5972 para o Galeão, autorizado, nível 320, via Peru 50, decola da pistão no zero com curva à direita. Saída da El, Leda, transição Bidev. Controle 119.8, aciona 5152, Rio no 5972. Autorizado Galeão 320, decola da pista 10 com curva direita da El Leda, Bidev, controle de saída 119.8, Alfa Charlie 5152, confirmado, do Rio 5972. Afirmativo, Rio 5972. Estamos prontos para puxar e acionamento. Ciente, assim o faremos, 5152. Agora o puxo acionamento, Rio 5972. Rio 5972, tem o tráfego da Total, agora retaguarda. Correndo com a equipe de solo para após o táxi do Total, iniciar seu pushback. Três, três, zero, cinco. beleza. Pode estar estabilizado, 3178, livre pouso, vento 090 graus, 08 nós. Ano 224, chame Recife a 2545. 2555, oceano 224, boa noite. Boa. Web 5716, controle Salvador, boa noite. Ajuste 1013, via chegada Mari, desça para 2000. Via Mari 2000. Só precisa efetuar uma ordem aí, cara. O controle está ciente da solicitação. Tal 9908, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chame pronto para decolagem, ajuste 10 no 3. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama pronto, estado 10 no 3, tal 9908. Autorizado, Rio. Afirmativo, chama para o táxi, Rio 5972. Ciente, quando pronto para o táxi, o Rio 5972. Salvador, boa noite, está 3305, visual baixado, checado. São 3305, número 2, para pouso, mantém aproximação, guarde pista livre. Ah, escuta, 3305. Total 9908, visual com tráfego nacional. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém 90, total 9908. Um 3178, solo aos 43, táxi via Alfa, mantenha a posição entre o táxi e o Juliette. Alfa, coordenamos nós da Juliette, 3178. São 3305, vento 080 graus, 12 mais, livre pouso. Prezado, pouso no 03305. 305, solo 46, livrando à direita, táxi via Alfa, mantenha antes da táxi Juliette. A Alfa vai manter antes da Juliette, 3305. Para o táxi Rio 5972, estamos com o POV de 04, para fazer o caminho, alternando Guarulhos. Rio 5972, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste 10, 13. 0113, está autorizado Juliette Alfa, ponto de espera do 10, chamará nesta para o senhor decolagem. O Rio 5972. São 3178, vai aguardar a passagem do Boeing da Rio e após ingresso via Juliette para o gate 07. E após passagem do Boeing da Rio, ingresso Juliette para o 07. Total 9908, livre decolagem, vento 090 graus, 08 nós. B5796. A sua escuta já. Ainda vai entrar em órbita em TAP? Muito obrigado, vai poder cumprir o PTO. Ciente, está autorizado o ILS. Obrigado. Rio 5972, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Rio 5972, ali mantém 10. Está autorizado alinhar e manter Rio 5972. São 3305, ingresso via Juliette, gate 08. Juliette, pois, 3305. Total 9908, decola 48, controle 119, decimal 8. Bom dia. Bom dia, Zenag 8. Total 9908, qual é a sua escuta? Total 9908, controle Salvador, contato radar. Autoriza para o Didael, ponto total 9908? Está autorizado. Grato, para o Didael. Rio 5972, livre decolagem, vento 080 graus, 08 nós. Livre, Rio 5972.